chocolate do Arrocha. Chora não, não chora não. Ei, quem disse que o homem não chora, mente? Ele pode não chorar na sua frente. Saudade queima feito água quente, dói mais que uma dor de dente. Pode ser a cara de cachaça, mas depois o porre passa e vem a dor, não sai do peito. Pode ser fera como um leão, mas a dor da traição deixa o cara sem respeito. Ser traído deixa o cara no sufoco. Se o homem não chora porque o chifre foi pouco, chora não, bebê. De chocolate do Arrocha. Ei, quem disse que um homem não chora, mente? Ele pode não chorar na sua frente. Saudade queima feito água quente, dói mais que uma dor de dente. Pode encher a cara de cachaça, mas depois o porre passa e vem a dor, não sai do peito. Pode ser fera como um leão, mas a dor da traição deixa o cara sem respeito. Ser traído deixa o cara no sufoco. Se o homem não chora porque o chifre foi pouco. A dor de ser traído deixa o cara no sufoco. Se o homem não chora.